Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Olá pessoal, sou a professora Ana Paula, estou com o pessoal aqui da Rádio Gui e a gente vai fazer uma entrevista hoje com a gestão da nossa escola. A gente percebeu que está tendo muito problema de briga no intervalo, a gente resolveu entrevistar elas para saber um pouco mais dessa situação. Eu estou aqui com o Matheus, que vai fazer a primeira pergunta para a diretora, a dona Lília, né Matheus? Fala aí sua pergunta. Você acha que tem uma briga no intervalo? Tem acontecido bastante brigas no intervalo e a gente tem conversado muito com os estudantes. É que devido à pandemia, as pessoas acabaram ficando intolerantes. Então, a gente está voltando a pedir para que as pessoas conversem em vez de brigar, né? Discutir. Algum professor ou aluno já reclamou com você sobre as brigas que tem entre os alunos e o barulho no intervalo que atrapalha as outras salas? Sim, são reclamações recorrentes. E a gente está trabalhando para diminuir esse problema. O que a escola tem feito para tentar combater esse problema? Nós conversamos com os professores, né? E com os estudantes. Então, os professores começaram a trabalhar em sala de aulas com os combinados da turma. Nós tivemos também a apresentação teatral sobre empatia. Agora nós vamos retomar as normas de convívio da escola e logo em seguida rodas de conversa para ver se melhora esse entrosamento entre os estudantes. Esse problema das brigas acontece mais no fundamental 1 ou 2? Agora está generalizado. Normalmente o fundamental 2 era mais recorrente essa situação. Agora o fundamental 1 tem também. Isso tudo devido à pandemia. O isolamento social causou esse tipo de coisa agora, quando a gente retorna com a totalidade dos estudantes. Acontecem brigas entre estudantes do Fundamental 1 e 2? Acontecem, mas são menores do que quando é Fundamental 2 com o Fundamental 2. Geralmente, no, na hora da saída, quando eles ficam juntos, tem algumas briguinhas, sim, mas não é muito comum, não. É, para finalizar a entrevista, queria saber assim, se você tem alguma orientação, algum último recado para dar para os estudantes, para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Ah, muito importante. A gente sempre fala que eles têm que ter empatia, né? Então, se colocar no lugar do outro, porque aquilo que a gente não quer que faça com a gente não faz com o colega. E nós temos que lembrar que na escola, nós temos que ter uma relação de respeito primeiro com cada um. Então, isso é muito importante. Tá ok, então. Muito obrigada pelo tempo de vocês e pela participação no nosso programa. Até a próxima. Pra te levar e o tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Sabores, coisas que seduzi. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou. Tinha que ver. Cê liga essa pretinha toda emperiquitadinha, meio modeletezinha na pegada francês. Tem a simplicidade que é difícil se ver, e a sagacidade que é difícil se ter. É de falar baixinho, gosta de calor, carinho, e quando vai tomar um vinho pra brindar de santé. A gente se combina, a gente tem tudo a ver. Se é coisa do destino, eu já não sei te dizer. Havia conhecido através de um conhecido. Ela é prima de um amigo que eu trombei num rolê. Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que seduzi. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela me impede. De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir. Não vou mentir. Envolvi, ela tinha uma mania

I'm gonna die. But I know we're over this. What can I break through the other side? See, I see how you see me. Is it the same way I really see myself? But I'm more underneath the surface. Sometimes I don't feel worth it. Pretty lady, where you going so fast? Driving me, come on and let. Oh, come and take my hand, why don't you? Hey, that was the one. It's gonna be the one.